Negativo, Lima Kilex Rei. Decolo de Veracruz para Salvador, acional 0156. Está na remoção no 4. Remoto 14, autorizado, reporta táxi, passageiro 2230. Reporta da Protax, 2230. 3. Chame 121 décimo 9 aos 38. 1219, vou no 941. Alô, Salvador, vou no 941, livre a pista. Vou no 941, táxi via Alfa e reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Segui pela Alfa, até antes da Juliette, vou no 941. Azul 4076, complexo final, chama Torre 118, decimal 6. 1186, complexo 076, muito obrigado, uma boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, 1924, confirmação 90-400-200 para 1960. Bona 924, despara no vídeo voo 060, chegada Mari. 060 Mari, 924. Lima Papa Mike, confirme destino. Lima Papa Mike está indo para a posição Conde, Grupo Zulu, senhora. Para Cairu, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0162. Parou Lima Kilex 6? Negativo, Lima Kilex 6. Ok, 6. 4076, vento de 150 graus com 8 nós, autorizado pouso. Libre pouso, azul 4076 na 10. 04 a bordo para acionamento de táxi. 04 a bordo, parte 4, acionamento de táxi, decolagem agora com a torre 118, decimal 6, 12, bom voo. Certo, bom, 016, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, X-Way, reportará estabilizado, 2016, o TAN 3566. O passageiro 2230, taxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no meio, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 186, grato, uma boa tarde, 2230. O voo no 941, após a passagem da Embraer da Passaredo, ingresso Juliette, posição 612. Ok, então após a passagem do Embraer da Passaredo, terá o táxi autorizado para o 06, voo no 941. Patango e Yankee, Papá Romeu, pronto, copy. Chame Torre, 118, decimal 6, Mike, Golf Mike. Mike, obrigado. Torre, Salvador, é o Papá, Papá, Mike, Golf Mike. Altitude 1000 pés, decolagem da 17, curva direita após, para prosseguir no corredor Axé até o destino. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, dúzia. E aciona 0260 no transponder, o Yankee Papá Romeu. Passando para IP, o Lima Kilex 6. Lima Kilex 6, reporte na rotatória. Lima negativo. O nome, o PES, é altitude e transponder 0260, frequência do controle 120.8, a torre 118.6. Passaria do Alim, mantém o Azul já tá pousando. Alim mantém 2230. O Yankee Papá Romeu só confirmando o pátio pro B. Controle, Guardião 02. Possível. Através do seu sul, corredor até, retorno a Salvador. Sim, chame torre 118 decimal 6, Guardião 02. 186, grato. Chame torre 118 decimal 6, Lima Kilo X6. X6. Sou Guardião 02. Torre Salvador, eu tô passando Lima Kilo X6. Lima Kilo X6, reporte final 3.017. X6. Guardião 02, reporte Itapuã. Reportará Itapuã, Guardião 02. Torre Romar, Golf Mike, já tá passando seu trajeto. Ciente, Golf Mike, vai prosseguir direto pátio? Afirma, pátio da Aerostar. Afirmativo, sem interferir com a cabeceira 10, prossegue direto, reporta solo controlado. Mike. O azul chama 121 decimal 9. Passarinho do livre decolagem 180 graus, 089. Ciente, livre decolagem 230. Whisky, Kilo Zulu, alinha e mantém 17. Posição 09. Estou confirmando o solo foi aos 43, ok? Ok, copiado, 43. Que agiliza o cruzamento 2 da 17 para decolagem do tráfego. Confirmar? Golf Mike agiliza o cruzamento 2 da 17 para eu poder decolar o Golf Kilo. O Kilo Zulu corrigiu. Ok, pode decolar que eu vou fazer um sobrevoo aqui no nosso top. Filmativa, observe que tem tráfego na final no 7, ok? Mantenha a separação do eixo da 1735. Mike. O Kilo Zulu decola 190 com 10. Reporte visual com o helicóptero cruzando o eixo da 17 agora. Ok, ainda não visual, estamos agora a 3 milhas. Afirmativo, aguardando pista livre, o esquilo Zulu. 545. 1-2-5-2-5-4-5, grato, boa tarde. Afirmativo, continua a aproximação. É, foi. Guardião 02, visual com o helicóptero que acabou de cruzar o eixo da 17. Ainda é não visual com o helicóptero cruzando o eixo da 17. Guardião está livre para o do Graé, reporte solo controlado, 190 graus, 109. Pro do Graé, reportando solo controlado, 02. Passarinho decolou aos 45, 1208. Meia, autorizado sinal LS, reporte estabilidade. Ele reflete na 096, 3 9 2 4. Não adianta visual agora com tráfego. O 02 está visual com outro helicóptero. Está visual com helicóptero, o guardião. Afirmativo, mantém separação informando o Graé controlado, o guardião 02. Botará o solo controlado, 02. Tirozulu, fora do solo. Tirozulu 1208, bom voo. 208, é. Golf Mike, observe que o guardião está aproximando direto pro Graé, ok? Confirme, vai prosseguir agora ou vai permanecer no sobrevoo? Prosseguir para a cabeceira 17, ok? Ou então por parte da aeroporto. Prossiga então para a cabeceira. O Mike Golf Mike, reporte solo controlado. Vento de 180 com 8 nós. Mike. Autorizado, 2500, Canadá 096, direto Cairo, Whisky Kilo Zulu. Na 096, subindo para 2500, autorizado, direto Cairo. Torre, se quiser liberar o backtrack, o Mike vai programado. Afirmativo. Então, Lima, aquilo que foi liberado o backtrack, reporte Lima da pista. 267, daqui a pouco. Guardião, solo controlado. Guardião. Distância 3605, ciência de informação Oscar, para cópia. Distância 3605, boa tarde, informação Oscar, confere. Congonhas, nível 360 autorizado. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 1,5 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5577 do 3.1. Estamos autorizados, Congonhas, nível 360. Vamos decolar da pista 10 com curva à direita, no perfil da Dael Lida, após Bridge. Controle 1208 e o transponder 5577. Correto, portão 2, chama pronto para o espécimamento, portão 3605. Vai chamar. Minha meia, cheque o trem, 160 graus, 612 nós. Trem está abaixado, travado. Autorizado o pouso, 3566. Pouso, tá 3566 na 10. Cresulou, atinge, mantém 2500 para hoje, Cairo. Sim. Papa Romeo, pronto para alinhamento na pista. Ali mantém no 7. Ali mantém no 7. Né? É, Papa Romeo vai aguardar a passagem do Airbus da Tana final no 0. Após a passagem do Airbus, tem livre decolagem. 150 graus, 08 nós. Grata após a passagem da Airbus. Prossiga, Fox Tango Oscar. O Fox Tango Oscar CN0142, mantém as condições visuais, 1500 pés, Kennedy 1016, informe pessoas abertas. Reporte no através de Paris, do Fox Tango Oscar. Pressão pra mim, Torre? Confirma o quê? Pressão atmosférica. 1-0 no meia. 1-0 no meia, grato. Ao interceptar o litoral, o Yang Papa Romeo vai chamar 120 decimal 8. Ok, no farol? Afirmativo. Grato, senhor. Muito bom dia. Bom dia. Então 3566-120-121 decimal 9. 9, 3, 5, 6, 6. Plantão 3566, livrou. Plantão 3566, taxia via Alfa, Juliette, posição 01, agilizando na medida do possível. Afirmativo, Alfa Juliette, agilizando para 01, tá 3566. Passarei 2230, chame Recife, 1288, alterne 1260. Recife 288, 260, grato, uma boa tarde, 2230. Estabilizando LS, o voo 1924. 1924, complexo final, chame torre 118, decimal 6. 26 agora. Controle ao Papa Romeu, Papa Tango, Yankee Papa Romeu. Papa Tango, Yankee Papa Romeu, mantém as condições visuais, corredor SEC, NH 0116. Não recebo seu modo Charlie. Segue equipamento. Ok, checará. Zimmer Pouso, 1-0, com baixado e travado na aldeia. Agora, senhorita, recebe meu modo Charlie? Bom 328, formação 90. Bom 328, disparo no vídeo 050, chegada Mária. 050, chegada Mária, 328. Controle, o Papa Tango, Yankee Papa Romeu. Continua sem receber seu modo Charlie, Yankee Papa Romeu. Senhorita, acabei de me colocar na identificação. Yankee Papa Romeu, checou stand-by normal e ausente. Chequei stand-by, normal e dente. Qual é a sua base? Confira, não consegui ouvir. Qual a sua base? Estou aqui a 600 metros. Não, copiado. Qual a sua base, seu local de origem? Ah, sim, é por seguro, senhor. Ok, então vai prosseguir para Ilhéus e após Porto Seguro? Vai para Ilhéus e após Porto Seguro. Ok, Ilhéus não opera radar, mas Porto Seguro já opera radar. Então lá em Ilhéus o senhor vai ter que solicitar quando entrar no terminal de Porto Seguro e verificar se está normal o transponder ou fazer a manutenção. Confirme quando possível seu estimado de pouso em Ilhéus e para a entrada na terminal. Entrada na terminal, 20 minutos. Para Ilhéus, aproximadamente uma hora. Gente, reporte farol da barra. Reportará no farol da barra. Estamos tendo aqui 600 pés aqui. Frequência livre, o Whisky Zulu na próxima reportando o setor. Salvador, boa tarde. Gol, Mono 697, copiou a carta. 697, SN identificação, desça para 04, correção 4 mil pés na chegada da Bonfim, ajuste no 0 no meio. 1026. Controle Salvador, Tango Oscar passou Zara Cruz com prova de tarife no momento. Sente Fox Tango Oscar. Motor Salvador, está passando o hotel Oscar Zulu. Motor Salvador, está passando o hotel Oscar Zulu. Prossiga. O presidente de Troia do Forte está no través de Interlagos, vai ingressar no corredor Interlagos até a rotatória. Confirme, Herói. Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, decolou da Praia do Forte para Salvador. Tem dois, se Arovento, se Arovento, Angada e Inhuã. 7, o senhor não conseguiu contato antes? Não, não consegui, senhor. 7, chame a torre 186. 186. Hotel Oscar Zulu. Alfa Romeo prossegue na frequência livre, terminal de Léus 1201. Então vai fazer o cruzamento da Bahia. Que até os Casulu reporte indo através da torre. Através da torre, reportará o Casulu. Goma 3218, desce para 2000 pés, que na Goma 015, autoridade final LS, reporte estabilizado. 2015, reporte estabilizado na LS, 3218. Patango Lima Kilo X-Ray confirma o encontro no pátio da Bata? Autorizado Veracruz, Uno Mil Pés, decolagem da Uno 7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120.8, a torre em 118.6 dúzia e aciona 0121 no transponder Lima Kilo X-Ray. Confirmo TOP 04 para acionamento táxi de colagem agora com a torre 118.6 dúzia, o ajuste do 015 agora, um bom voo. Salvador, boa tarde, voo no 754, assistente da informação Oscar, copio 370 Campina Grande. Oscar, agora tá vindo aí, praia do Forte. Foi apenas sobrevoo, plano forte? Não, negativo, foi feito, foi pouso e foi feito a plana. Afirmativo. Foi forte, na conta final para rimar. Na conta da rimagem, portará o Zulu. Sima 8 e aciona 5016 no transponder. Voo 9754, autorizado no nível 390 para Campina Grande, decola da pista 10, com curva esquerda, perfil da pista Fulca. Transição de faro, parâmetro do Lupo 10. Controle em 1208, transponder em 5016, gol 1754. Correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento, gol 1754. 8 informará, 754. Aquilo que foi autorizado, a linha ainda com a 17. 150 com 62. Papá Romeu. Salvador, TAM 3605, portão 5, pronto para o push e acionamento. 05 autorizado, reporta táxi, TAM 3605.